razão de viver. Quando vejo em teus olhos a razão do amor, sei que errei, não me toquei, sei que eu te machuquei. Você não estava aqui. Que eu sinto, eu sei, é bem maior. Quantas vezes eu chorei. Sei que não te dei amor, arrependido estou. Eu posso ver o que antes eu não via. Faz falta seu calor nessa madrugada fria. Na mente só lembranças, a saudade que não sai. A tristeza que me atrai, uma lágrima que cai. Como eu fui covarde, eu não te dei valor. Me arrependo, agora é tarde, como o vento que passou. Se pudesse voltar no tempo, faria diferente. Vontade de te ver, eu ligo e você não atende. Eu sei que errei, não me toquei. Sei que te machuquei. E quando acordei, você não estava aqui. Que eu sinto, eu sei, é bem maior. Quantas vezes eu chorei. Seu sorriso, ruim é saber que não está aqui comigo. Difícil prosseguir, não consigo te esquecer. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Parceria forte, sentimento de verdade. Era nós toda hora, amor sem falsidade. Mas eu mudei demais, esqueci de dar valor. Você me deixou e arrependido estou. Que eu sinto, eu sei, é bem mais.